the wall. One more. Meia pronto, cópia. Autorizado Campina Grande, 390, via Pezulo 10, Neuma e após direto. Subida Puca, transição de par, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceiro 10, 5564 é o código, 198 é o controle. 2 mil pés, nível ES, após a pisada. No 606, cotejamento correto, chama para pushback, está na mesa. Webjet 6746, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 5 nós. Livre pouso, está 10, 20.5 nós. Para o táxi, o voo no 994, está com 153, 12:15 em Salvador. Táxi via Índia Alfa, pontos, espera terminar essa frequência para decolagem. Índia Alfa vai chamar. No 3, autorizado, chama para emitir táxi. No 994 ali, mantém. No 714, Recife agora 12545, secundário 12685, com voo. 2545, 12685, obrigado. Uno 994, livre decolagem, cabeceira 10, vento 120 graus, 5 nós. 994, decola 46, chame agora o controle em 198, tem um bom voo. 198, bom dia. Salvador, boa noite, é o TAN 3170. Aumento a 2 milhas de Sintra, passagem travada. 3170, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 5 nós. 120 com 5 nós, vive pouso 3170. Via India Alpha no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem, o ajuste no 095. Via 746 autorizado, o ingresso via Juliette, o portão 02, você fica atento apenas ao início do táxi do Golf. Puxa, aciona no 5, chama pra iniciar. Puxa, aciona, chama Solo 51, libera a direita, prossiga táxi via Alfa, reposta Juliette. Boa tarde, Juliette, via Alfa, 3 cola cabeceira 10, vento 110 graus, 149. Vai ficar atento ao pushback do Gol, e assim que o mesmo liberar a passagem, pode prosseguir via Juliette, portão 7. Após a passagem do Gol, via Juliette para o portão 7. São 3170, aguarda a passagem do Golf, seu prosseguinte, ok? Sete-zero, copiou, mantenha a Juliette. 5, secundário, 1-2-6-8-5, bom voo. 2-5-4-5-2-6-8-5, boa noite. Rodou? Afirmativo, prossegue aí, está abrindo o Gol. Não entendi a sua última pergunta. Prossegue na frente do Gol ou aguarda o Gol? Ah, só mais alguns instantes do Gol, por favor. Tá aguardando. 8-9-6, prossegue ataque em frente via Índia Alfa. Ponto de espera, chama essa frequência para decolagem. Índia Alfa, manda a frequência, 8-9-6. Decolou 5-4, chame controle em 19-8, bom voo. 19-8, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 606. Bom dia, no 606, contato radar na decolagem, Salvador 390, sai da Puca. 390, Puca, voo no 606. Alinhar sem livre decolagem, o vento 090 graus 89. Alinhar sem decolagem, 0.89. 19,6, decola 57, chame controle em 19,8, bom voo. Controle 19,8, obrigado, boa noite, no 8º. Boa noite, voo no 8,96. Boa noite, no 8,96, mandado radar, sobre o 370, sei da PUCA. 370, PUCA, voo no 8,96. Salvador, gol. Pro 6,06, tentando descer o direito da prova 0,80, por 30 milhas. Presidente, autorizado de tiro no 6,06. 6,06. Voo no 6,06 após desvios, está autorizado o Zipar, está restrito ao nível de voo 350. Restrito após desvio, pode Zipar, 350. Voo no 8,96 está restrito no 330. Restrito ao 330, voo 1,896. Agora centro Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 190360. Positivo, agora concentro Recife 12545, secundário 12685, bom voo. Recife 12545, secundário 12685, boa noite, boa noite, também, obrigado. Zero, assim a identificação, desce para 2000, ajuste no 095, Proedituna, livre LS, reposta pelo estado.